Want to speak Portuguese? Europa 084. Go ahead. Someone speak Portuguese in the cabin. Can you say again, please? One there speak Portuguese. Oceané 224, no solo 1-3, libera a direita, chame na... antes da Juliette. We don't speak Portuguese, sir. Roger. Oceané 6224. Libera, chame na antes da Juliette. Oceané 6224. So, Air Europa 084, I'd like to alert you and inform that... we here in Salvador Tower have observed you and another traffic from your company had passed a lot of times the yellow line on the wall, okay? You overpassed the yellow line, the yellow line that show the holding point here in Salvador. I'd like to alert the company about this. Okay, thank you very much, and sorry for that. We understand that the stop point was ahead of us, and we don't say that the line was before. Okay, pay attention all the time you stay here. Okay, thank you very much, and sorry. I saw you. Europa 084, clear to line up and take off, runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Clear for line up and take off, Europa 084. Rio 5972, pronto para cópia. Salvador, Bota, 3178, informação, bravo. 3178, este é o controle Salvador. Ajuste, 1014, desça para 4000 direto do Dunam para o ILS. 4000 Dunam ILS, 3178. Oceané 6224, autorizado a ingressar a Juliette, posição 01. Gol 1604, chame Recife 12545. 2545, boa noite. Boa. Boa Páscoa. Europa 084, airborne at 17, contact control, frequency 119.35. 11935. Obrigado, Europa 084. I'm sorry for that. Europa 084, control, boa noite. Radio Kentech, climb level 370. Climbing 370, Europa 084, obrigado. 3178, voa sobre água, desça para 2000. Voo 1074, chame torre 1184. Via Upazulu 21, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.35, transponder 5132. Galeão, via Upazulu 21, decola 10, com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 119.35, transponder 5132, gol 1074. Voo 1074, cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento. Estamos com controle de acionamento. Livre, aproximação ILS. ILS, 3178, contará estabilizado. Papa 084, can't taxi center, frequency 125.45, over. 125.45, obrigado. Europa 084. Ciente, checa o trem, redução, torre 1186, 3178. 186, senhor, tem uma boa. Oi, Salvador, boa. Tá, 3178, estabilizado, final 1-0. Baixou trava. São 3178, boa noite, autorizado o pouso, pista 10, vento 1120 graus, 05 longe. Autorizado o pouso 10, tá, 3178. Oceané 6224, chame torre 1186. Excelé 6224, eu tenho pré-autorizado 190. Aceito 190. Excelé 6224, aguarde cópia. Este é o controle Salvador. Ajuste agora 104, desça para 4000, direto turno para o ILS. 4000, direto turno ILS, solicitado 1014, copiado no meio. O senhor se encontra? Gente, agora de cópia. Então, 3178, no Solos 31, livre à direita, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette, 10 na pista, então 3178. Você não é 6224, ponto para a cópia? O Senai 6224, autorizado a Aracaju, nível de voo 190. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, transponda 5143. Você não é 6224, cotejamento correto, chama o volume para puxar o estacionamento. Corrigou 1074 para acionamento na posição, pode puxar o estacionamento, posição 4. Ou 1074, livre acionar na posição, chama o volume para puxar o estacionamento. Livre acionar, chama o volume para puxar o estacionamento. Web 716, cruza a linha do litoral, 16 mil pés, iniciou o voo sobre a água, reautorizado para 2 mil. Reautorizado para 2 mil, confirmando ainda para o Edona ou para o 716? Positivo. Grato. Salvador, 9074 vai efetuar o pushback da posição 4. Bom, 9074 agora pushback. Aguardando o pushback então, 0074. Autorizado pushback, tem um plano para táxi. Tem uma pronta táxi, boa, 9074, autorizado pushback. Então, 3305 após o Airbus, da mesma companhia, passou sua retaguarda, autorizado pushback, chama o bom para táxi. Após a passagem da companhia, da retaguarda, então, Rio 5972 está ciente da Bravo, na sua escuta para o clearance 340 Galeão. Rio 5972. 972, autorizado Galeão, nível de voo 320, via Upper Whisky 50. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Eudes. Controle 119, decimal 35, transponder 5142. Após Dael, Leda, confirme o resto. Dael, Leda, Eudes, Eco, Uniforme, Delta, Eco, Serra. Conforme Galeão, 320, Uniforme, Whisky 50. Agora da 10, curva direita, após Dael, Leda, Eudes, 1935, 5142, eu transpondo, Rio 5972. Rio 5972, cotejamento correto, chão de ponto para pushback, acionamento. So, contact now 1-08-6, the information is Bravo. Portugal 0208 0208 86 clearance. FAP 716, livre LS. Livre LS, 16, graças. Gol 10074, 9-6, aborda Serra na Galeão, registrado de transição de autonomia, pronto, saque. Gol 10074, autorizado ingressar na Índia, reporte alinhado e pronto, cabeceira 10. Autorizado, Índia, reporte alinhado e pronto, 10074. 020, ready to copy. Bom, 1064 autorizado. Alinha e mantém cabeceira 10. Alinha, mantém. Gol 1064 autorizado, decolagem pista 10, vento 120 graus, 06. Decolagem, zona 0, zona 0, 0. 020, clear to Lisboa, flight level 370. Via up, Zulu 10, runway 10, turn left, after departure. Puka departure, Papa uniforme Charlie Alpha, Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo, control frequency 119, decimal 35, scope 5147. Portugal 020, read back, correct. Report ready for startup. TAM 3305, autorizado, táxi via Índia. Chame no ponto de espera da pista 10. Existe a call trem, chama a torre, 118 BR. Obrigado, boa noite. Boa. Gol 1064, decolou 42, chame o controle.